fazer um rock pra você. Tô punk de gritar seu nome sem parar. Primeiro eu fiz um blues, não era tão feliz. E de um samba canção até baião eu fiz. Tentei um tchá-tchá-tchá, tentei um iê-iê-iê. Tô louco pra fazer um funk pra você. E tá consumado, tá consumado, tá consumado, tá consumado. Fiz uma chanson d'amour, fiz um love song for you. Fiz uma canzone per te, para impressionar você, pra todo mundo usar, pra todo mundo ouvir, pra quem quiser chorar, pra quem quiser sorrir. Rádio sem jabá, na pista e sem cair. Um samba pra você, um rock and roll to me. E tá consumido, tá consumido, consumido, tá consumido. Fiz uma chanson d'amour, fiz um love song for you. Fiz uma canzone per te, para impressionar você.